quebra, requebra. Quebra, requebra, quebra, requebra, requebra. Sacode a poeira, dança a noite inteira. Deixa de bobeira e vem. Sacode a poeira, entra na zoeira. Deixa de bobeira e vem. Tá no balanço, quero ver você mexer. Tá no balanço, quero ver você quebrar. Sacode a poeira, entra na zoeira. Deixa de bobeira e vem. Quebra, requebra, quebra, requebra, requebra. Sacode.